Recentemente eu tava vendo, né, esses canais de notícias no YouTube e, pessoal, nossa, é só tragédia, né, cara? Brasil é só tragédia, não é à toa que nosso povo é tão sequelado da cabeça. O que me chamou mais atenção foi a quantidade gigantesca, pessoal, de crimes de pessoas que menstruam contra outras pessoas que menstruam. E até eu abordei no vídeo anterior sobre o caso lá da professora, né? No fim do vídeo, que eu falei. Conforme os homens vão abandonando o mercado sexual, vão boicotando os relacionamentos e vão boicotando interações com o sexo oposto, elas não terão mais quem culpar pelos seus problemas. E elas vão começar a ver que boa parte dos problemas delas, tipo 90% dos problemas delas, não é por causa de nós homens, e sim por causa delas. É igual ocorre com nós homens, né? 50% dos problemas que nós homens temos são por culpa de outros homens. Os outros 50% por culpa delas. Já no caso delas é 90%. E elas não vão conseguir tancar o ginocentrismo. E até mencionei naquele vídeo no canal no YouTube, né, do Hakimi, que o ginocentrismo, ele não tem efeito contra o ginocentrismo. E a gente vai começar a ver o quê? Crimes intersexuais, né, de mulher contra a mulher. E a justiça não vai saber como lidar com isso, já que elas são crianças e a justiça vai julgá-las como crianças, pessoas que não são aptas das suas faculdades mentais, entendeu? E elas vão até ser consideradas seres com deficiência mental, que não são capazes de assumir responsabilidade por suas ações inconsequentes. E aí vocês estão vendo na tela, né, uma coletânea de vídeos aqui que eu salvei, ó, que é bem interessante. E pessoal, eu fiquei estarrecido, tá ligado? Porque a quantidade de crimes que está sendo cometido entre pessoas que menstruam está fora do controle, pessoal. E a gente sabe, né, que uma sociedade ginocêntrica é uma sociedade sem lei, sem ordem, é uma sociedade refém do caos, né? É uma sociedade onde não existe hierarquia. E eu tava um tempo atrás vendo um vídeo, acho que era da Band News. Aí tem um jornalista lá que apresenta esse programa. E ele começou a falar de patriarcado. E o cara falou um monte de besteira, pessoal. E eu vou resumir para vocês a palavra patriarcado em uma única palavra: hierarquia. Patriarcado é hierarquia. É uma sociedade dividida em hierarquia. Como a gente não vive mais no patriarcado, não existe mais hierarquia. Sem hierarquia, não existe ordem. Sem ordem, não existe progresso. É por isso que o Ocidente está ruindo, por falta de patriarcado. E o ginocentrismo, por ele não ter um sistema de hierarquia, acaba caindo em caos. E o que acontece quando a sociedade cai em caos? É necessário autoritarismo, ordem em excesso. É por isso que a gente está vendo todos os países do Ocidente remando, né, para o comunismo, para o autoritarismo. É por causa do ginocentrismo. Mas, segundo o conservador, não, isso é marxismo cultural, isso é socialismo, é comunismo. É o Estado que está grande demais, não é o Estado que está grande demais. É a liberdade feminina que está exacerbadamente grande demais. Para você manter um estado mínimo e você ter uma sociedade livre, você precisa inibir a liberdade feminina. E é isso que os conservadores não entendem. Por isso que o conservador, ele não conserva nada. O conservador é só uma ferramenta da agenda progressista para o mundo autoritário. Tem alguns vídeos aí, ó, e você vai ver. É só pessoa que menstrua cometendo crime contra outras pessoas que menstruam. Dois, por exemplo, aí, ó, que estão aí em cima, que são de estudantes que tinham o controle, né, das finanças dos seus colegas de classe sobre a formatura, né, sobre a festa de formatura. Elas pegaram dinheiro e gastaram tudo. Uma, que foi a estudante da USP, gastou 972 mil reais. Roubou os 972 mil reais dos seus colegas de turma. E a gente sabe, né, que nas universidades, devido às políticas de cotas e ações afirmativas, elas são a maioria. Então a maioria dos lesados foram outras pessoas que menstruam. E por isso não vai dar em nada. Se fosse um homem, estaria fudido, estaria preso, tá livre, tá ligado? E é branca e de classe média, tá ligado? O outro caso é um estudante de arquitetura da Mackenzie, que desviou 62 mil dos seus colegas de turma. Não deu em nada, ela tá livre. E ela é o quê? Branca, classe média. E um outro caso aqui, ó, é de uma mulher descontrolada que quebrou uma loja de bolo de uma outra mulher, que só tinha funcionário as mulheres. Chegou lá, a mulher quebrou tudo. Não deu em nada, ela tá livre. Um outro caso é da bombeira, que foi presa por torturar e agredir as próprias filhas. Uma de 3 e a outra parece que tinha 6 anos. E ela tá livre. E o pai dela deu entrevista falando. O pai das meninas deu entrevista e disse: eu lutei na vara de família para ter a guarda das minhas filhas. A minha esposa, ela é dependente de ansiolíticos, é depressivo, sofre de síndrome de pânico, tudo isso, eu lutei na justiça, não consegui. Deram a guarda das minhas filhas para ela e agora a vida das minhas filhas está em risco por causa delas. Você entendeu? O governo prefere que crianças sejam mortas nas mãos de suas mães do que dar a guarda para um homem. E recentemente eu estava assistindo um Discovery ID, né? Discovery Investigation, que tem vários casos, pá, assim, de crimes, né? E tava vendo um crime recente, né? De uma mulher, que ela perdeu a filha, ela entrou numa depressão, aí ela sumiu de casa, aí o. Ah, era casada antigamente, ela se divorciou do marido, aí o marido tinha a guarda das crianças. Aí o policial americano Mangina, adivinha o que ele disse? Ah, o ex-marido dela foi o nosso principal suspeito. Ele não cometeu nenhum crime, pessoal. Ele foi nada, nada envolvendo o caso de desaparecimento dessa mulher. A gente colocou ele como suspeito porque ele tinha a guarda total das 3 filhas. E isso não é algo normal, é muito estranho. Você vê a própria misandria no meio da polícia, tá ligado? É os caras mais mangina que tem. E não passou na cabeça dele, como um policial, que a mulher tinha sérios problemas de saúde. Ela sofria de síndrome do pânico, tomava antidepressivos e ansiolíticos. Você acha que é normal uma pessoa que toma remédios controlados de tarja preta ter custódia de criança? Com certeza não, mas pro Mangina é normal. Antes, na mão de uma louca, de uma maluca, do que na mão de um pai funcional. Tá ligado? Essa é a cabeça do conservador Mangina. E um outro caso aqui que foi o mais hilário foi de um adolescente que durante um concurso de beleza pra Miss Local, tá ligado? E a menina não foi com a cara da outra, porque a outra era mais bonita que ela, pegou um soco inglês e afundou a cara da menina na porrada no soco inglês. Será que isso vai constar como violência contra a mulher? Será que esse tipo de ocorrência vai parar na delegacia da mulher, como violência contra a mulher? Não. Sabe onde é tratado isso? Na delegacia normal, na delegacia comum. Não vai pra violência contra a mulher, tentativa de feminicídio, não vai nada disso. Eu lembro que uma vez eu ouvi falar de um caso, acho que foi daquela Thaís Azevedo, que ela foi, parece que, agredida por uma feminista e ela foi dar ocorrência na delegacia, tá ligado? Da mulher que ela sofreu agressão. Chegou lá, todo mundo veio atender ela. O que aconteceu? Quem foi o desgraçado que te bateu? Seu namorado, seu marido? Ela falou: não, foi uma moça no bar, me agrediu. Ela, aí a delegada: ah, infelizmente a gente não trata isso aqui, sabe? A gente não pode resolver esse problema. Mas aqui não há delegacia para defesa, proteção e bem-estar da mulher. Sim, mas é só contra homem. Como é mulher, você vai ter que ir na delegacia normal. Aí você entende, né, que não é uma delegacia para defesa da mulher, é uma delegacia anti-homem. Então, se uma mulher mata outra mulher, agride outra mulher, não vai dar em nada, tá ligado? Então, a minha dica para os senhores, pessoal, é o seguinte: fique longe delas, tá ligado? Deixe elas em paz, deixe elas em paz, tá ligado? Deixe elas se matarem entre elas, deixe elas se degustarem no próprio caos que elas fomentaram. Elas queimaram a ponte, não foi você. Então você não tem que erguer ponte nenhuma. Deixe elas pra lá, tá ligado? Se afaste dela, fique longe delas. Faça igual aquele rapaz de um vídeo que se popularizou muito, que tem duas pessoas que menstruam se agredindo e o cara fica lá só tomando sorvete e não faz nada. Tá ligado? Você tem que ser esse cara. Fique na sua, deixa elas em paz. Para encerrar o vídeo, pessoal, quero compartilhar com os senhores uma confusão, a treta que aconteceu dentro de uma loja da Zara em Londrina, no Paraná. Não são elas, pessoal, que falam que caso os homens não existissem, não existiria mais guerras? Olha só, pessoal. Um bando de mulheres brancas de classe média se matando umas às outras por pano, por roupa, pré-fabricado no Sri Lanka, na Etiópia, no Camboja. Pessoas que menstruam se matam por coisas supérfluas como pano, roupa, sapato, bolsa, enquanto os homens, quando a gente se mata por petróleo, gás natural, lítio, diamante, ouro. Tá ligado? Não, nós não somos iguais. Nunca seremos iguais. Nosso pré-determinismo é muito diferente. Elas se matam por coisas supérfluas. A gente se mata por coisas importantes. O mais hilário, pessoal, é que elas ficam olhando pro lado pra ver se tem algum homem em volta pra separar, né? Porque elas não querem colocar a vida delas em risco por outra mulher. Elas não querem. É o homem que tem que levar a tapa, não elas. Ai, pessoal, mulheres brancas de classe média. Como deve ser difícil gastar o dinheiro da pensão, gastar o dinheiro do cucão, com pano. Meu Deus do céu, pessoal. Por pano, pessoal. Pano, pano.